Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Já sei, precisas de mim. E como um advogado deste caso mal parado, argumentas para o teu lado e eu calado escuto assim. Já sei, precisas de mim. Na miudeza, noutra tensão, com certeza, tudo para a sua alteza, e o calado escuto assim. Já sei, precisas de mim, como a flor do desespero, a tirana de um império, choras por um homem sério e eu calado escuto assim. Já sei, precisas de mim e com toda a paciência escuto. Tem a dormência, a amizade não tem ciência. Tem mesmo a que ser assim. Só podia ser assim. Não pode não ser assim. Eu gosto é quando é assim. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam. A uma semana de fazermos uma década de emissões ininterruptas. Portanto, andamos nisto com fraco jeito, que aliás já lhe conhecem, é um entrevistador, mas andamos nisto há quase 10 anos. E é com prazer sempre que todas as semanas recebemos aqui, ainda que na sua maioria via telefone, os membros das bandas que queremos aqui destacar. E no caso presente temos aqui mais um disco novo de uma banda que se inicia agora, tendo já entanto um EP, passou um bocadinho aqui à margem da Boa Nova, mas no disco é esse sim, já não passou. E é um disco que marca aqui com um perentório Está Dito, e eles são os Marafona. E como nos habituámos já, temos sempre alguém ligado à banda. No caso, temos um dos mentores, o Arthur Serra, que me permitiu, inclusive, e nós temos de ter certo com os nossos ouvintes, já estará aqui à conversa há algum tempo atrás, aos minutos atrás, ainda que off the record, e permitiu-nos dizer que tem aqui pontos de contacto com a Beira Serra, nomeadamente com o Conselho de Oliveira Hospital. Antes de mais, Arthur, bem-vindo aqui à Boa Nova, é um prazer recebê-lo entre nós. Obrigado, Pedro. E devemos desde já trazer aqui uma declaração de interesses, que é para que as pessoas percebam que está a jogar em casa. Efetivamente, a sua esposa é da freguesia da Lagiosa, portanto, por uma razão, temos que o receber bem cá, aqui na Boa Nova. Isso mesmo. Sim, tinha essa ligação. E o gosto pela terra, né, que fui ganhando há cerca já de 7 anos, descobri, não desconhecia a zona, apesar de ter estudado em Coimbra, e vim descobrir o bom que é estar em Oliveira do Hospital e as pessoas que nos recebem em Oliveira do Hospital. Portanto, já me considero um pouco um filho da terra, vou ganhando também essa paixão, apesar dos meus pais serem transmontanos, as beiras também me estão no coração, até porque trabalho muito nas beiras, a nível musical, e depois com esta ligação, obviamente, passional, não é? Também à terra, por intermédio da minha mulher e depois também pela descoberta de Oliveira. E desde já vos dou os parabéns pelos 10 anos de emissão e temos todo o prazer em ter a Marafona nesses 10 anos, né? Nessa colaboração desses 10 anos. Muito bem, muito obrigado. Pois bem, efetivamente a Rádio Boa Nova está a comemorar 30 anos de emissões ininterruptas e este programa surgiu depois, mais tarde, de que um desafio foi feito para termos todas as semanas um disco ininterruptamente para ter aqui em destaque, um disco nacional. Se na altura havia dúvidas quanto à produção nacional para isso, hoje faltam-nos semanas, portanto, o que é bom sinal. E hoje então temos os Marafona. E começar há pouco, enfim, sente-se também já um beirão, mas um beirão da Maia, né? Na zona da Maia, embora os seus pais, como disse, são transmontanos. Sim. A passagem por Coimbra, para o Faculdade de Letras, de Arqueologia, foi de algum modo, como ia dizer, uma pedra de toque para descobrir a sua musicalidade? Sim, tem uma grande influência. Em Coimbra eu fiz parte de uma turma que era a Imperial Tartula e Vino Veritas, e que trabalhava os o cancioneiro da zona de Coimbra, século XVIII, século XIX, portanto, era uma turma um pouco diferente das habituais. Sim, sim, mas também já passaram aqui para o Oliveira do Hospital, portanto, provavelmente mais recentemente. Mas... Eu acho que desse bem, então. Exatamente. E faziam esse trabalho de recolha, portanto, aí também nasce o bichinho, está relacionado também ali com aquela, com a descoberta da balada de Coimbra, que aparece até no... há uma pequena referência, nós na Marafora damos sempre volta um pouco à... Essa tradição, e brincamos um pouco com essa tradição, e aparece num dos temas, que é a nossa maquineta, que começa com a estrutura de uma mazurca e depois termina numa alusão um pouco diferente, com uma interpretação diferente a nível vocal, mas aparece com uma alusão à balada de Coimbra, ao dramatismo da balada de Coimbra, para um tema que tem a ver com amor. E nós fazemos essa brincadeira, como vê, ainda está no CD um pouco dessa Coimbra. Uhum. Mas essa passagem, sim, tem uma grande influência no percurso, que até é semelhante à casa do indivíduo onde eu vivia, muito perto da antiga casa do Zé Afonso, do Zé Afonso. Uhum. Que também faz este percurso pela música, começa pelas baladas de Coimbra, e eu tive um projeto também que se chamava O Bicho de Cabeças, com parte dos membros, que são de Olinda, não é? Com parte da Silva Martins, não é? Isso mesmo, e o Luís Martins, e que começámos por retratar precisamente esse momento das baladas, porque nos juntávamos no restaurante do pai deles, também em Beirão, não é, das Frádegas. Exato. E com uma tacita de tinto cantávamos uns fados, que seriam mais esses fados de Coimbra, que era o que eu cantava. E começou por aí essas baladas. Um pouco mal percurso de Zeca, começa por fazer também os primeiros trabalhos discográficos na área do fado de Coimbra, a balada de Coimbra. Depois ele agarra também na parte da música tradicional portuguesa. E nós seguimos um pouco esse percurso e fez-nos muito sentido nos dias de hoje, né? Que nós estamos mergulhados na globalização, cada vez mais perdemos as nossas diferenças, que são polos de dinamizadores e de riqueza, não é? E na Damaia, voltando aqui à Damaia, ao local de onde eu venho, nós temos um pouco de tudo isso. Portanto, aquelas áreas limítrofes de Lisboa têm os migrantes que vêm de toda a parte, que partiram de toda a parte, né, do país à procura de uma vida melhor. E até pessoas que vêm para além fronteiras. Mas sempre ligadas à Portugalidade. E no meu bairro, na Damaia, até no meu prédio, tinha gentes das Beiras, Trás-os-Montes, do Algarve, alentejanos. E nos mais idosos, se nós olharmos pelas ruas, ainda percebemos as diferenças. Há um trajar um pouco diferente, não é? De cada um, e há trajetos, sim, diferentes. Mas tu estava no prato, quando chegávamos ao Natal, cada um tinha coisas diferentes para mostrar, não é? No bairro, que havia tradições diferentes. Então fez-nos sentido esta ideia também de agarrar na tradição, e é um percurso meu pela música tradicional, assim como de outros membros da banda, de juntar essa tradição com a nossa atualidade. Basicamente agarrar na herança dos nossos pais, não é? E trazê-la para os dias de hoje. Sempre com o respeito da canção portuguesa, não procurando ficar agarrados somente a essa tradição, aquilo era o ponto de partida. Mas tínhamos a ideia de agarrar nessa herança que tínhamos, que era valiosa, e fazê-la nossa, não é? Da nova geração. Ou da nossa geração. E então começámos a trabalhar isso que hoje nós chamamos, que é assim que definimos a sonoridade que trazemos, que é o MP3 a válvulas. Exatamente. É, que eu explico um pouco a noção da válvula e do MP3. O MP3, nós pensamos no rádio da Tia Maria, que tem lá em casa ainda, aquele rádio antigo com os botões grandes, que nós tínhamos que sintonizar a rádio, à procura da rádio da Boa Nova. E então andávamos nisso, e que era, funcionava a válvulas. A válvula tem um som mais quente e tem a capacidade de emitir sons e de captar sons que o ouvido humano também não ouve. E aqui na Beira tinha outra vantagem, que a válvula, de facto, aquecia, porque servia também um pouco de lareira, não é? Exatamente. Usava-se aí o recurso, né, para aquecer a casa. Exatamente. Isso. E então agarramos essa ideia, porque pensando nessa cultura esquecida, um pouco como aparece a nossa cultura esquecida, não é? Pelo país, portanto, nós vamos uniformizando a nossa cultura nos dias de hoje, mas há essa resiliência, há essas memórias, não é, que são muito importantes e muito válidas. Então é um pouco como esse som que está na válvula, que nós não ouvimos, não percebemos, não inteligimos esses sons, mas estão lá, não é? Então agarramos essa ideia da válvula com a compressão que existe nas cidades, só como no meu bairro, não é, que temos gente de todo lado, e que hoje em dia no MP3 conseguimos ter álbuns de várias bandas, mas já não temos um disco, temos 7, 8 discos mais, não é, na válvula. no MP3. Isso. Então pensámos nessa compressão, que era um pouco a nossa sonoridade, que é, temos várias influências, parte dos músicos são pessoas de conservatório, portanto estão ligados muito ao clássico, e depois temos as influências, não é, que temos daquilo que bebemos na nossa juventude, que é aquilo basicamente também nos passam muito, que nos dão a ouvir, que é muitas influências do rock, do jazz, do blues, de outros géneros musicais, e que nós vamos comprimindo sempre na ideia de, muito bem, nós gostamos de fazer isto, mas isto tem que soar a português, tem que soar, nós dizemos, a brincar a tuga. E aí dá-se uma ideia gira, que é, o que é o tuga? Não é? Como é que definimos? Qual é a definição de tuga? E nós também não percebemos bem. A verdade que percebemos é o que não pode ser, aquilo a que não tem que soar. Então descobrimos a nossa musicalidade a partir daquilo que não queríamos ouvir. Exatamente, pelo negativo, não é? Quando as coisas são difíceis de definir, acontece muito isso, não é? Vamos dizer, quando não sabemos bem o que queremos, sabemos aquilo que não queremos, não é? Isso já é negativo, claro. O que é ótimo, porque depois estamos predispostos a provar coisas até perceber o que é que não gostamos. Exatamente. Noite calada em ardor cozia, a realidade na rotina fria, levava a vida de portas fechadas, a maquineta em triste simetria. Em todas as voltas que essa dança dava, sobre o frágil estrépito vazio, uma espiral real escarada, matando acaso com tiro preciso. Qualquer miragem rondulava o sonho, ópio querer, espelho fantasia. Contrariamente à lei do pragmatismo, era o rombo engano enchendo o umbigo. Qualquer certeza a lupa cair, a coxa de um sentido louco, cedia a dito, perdia o destino. Na mecânica ironia, a voz de um prodígio entrou na gaiola. Porque cedes na roda dentada, porque traz na síncope triste o aventurado errar da humanidade. Porque não deixas sair a toada da margem suave do fortuito, descobrindo num beijo dormente algo improvável, um improviso. Pela noite fecho o milagre. aprender é uma coisa que é muito interessante desde logo. Eu quando recebi o disco, já pelo gosto que despertou pela componente gráfica, que já lá iremos, mas mal ouvirei, há aqui uma chancela que para mim é um selo de qualidade. E aliás, depois de ouvir o disco, não podiam estar em melhor casa, que é da Ponte Zurca. Sim, é conhecido o trabalho, como conheço, dos, por exemplo, dos Melec Macaia. Não há dúvida que os Marafona vieram aterrar no sítio certo. Explique-nos essa circunstância. Virem a ser editados pela Ponte Zurca. Mas nós trabalhamos já com a Ponte Zurca. A Ponte Zurca tem um trabalho bastante alargado, bastante abrangente. E um dos trabalhos que nós fazemos com ele é de som, o som de estrada. Os técnicos com que trabalhamos na estrada são da Ponte Zurca. Uhum. Nós gostamos muito do trabalho do mentor da Ponte Zurca, que é o Sérgio Milhano, e criámos uma relação muito boa também, reconhecendo o Sérgio, obviamente, as qualidades que ele tem, não é? Que também é um artista, não é? do som. E a oportunidade surgiu de trabalharmos em conjunto, gravámos o disco, correu tudo muito bem, e pensámos então fazer o trabalho. A iniciativa foi sempre da Marafona, mas pensámos cruzar então esse trabalho com a Ponte Zurca, como editora. E tudo nasce, nós temos este privilégio também, como somos gente boa, também os cinco são gente boa, temos estado com gente boa à nossa volta. Seja no trabalho da ilustradora, não é? Da Catarina Sobral, como depois na Ponte Zurca. E quando as coisas assim acontecem, acho que é mais fácil também de atingir bons resultados, não é? E é o que tem acontecido. É o que tem acontecido e a relação que temos com o Ponte Zurca é excelente. E eles apostaram muito no disco, gostam muito também do disco. Já tinham gravado, como disse bem, com os Melec, não é? Depois com o Aline Frazão, fazem trabalhos com o Soca de Lamb, por exemplo, também gravado na Ponte Zurca. Então, já temos essas boas referências, não é? Temos essas boas referências. Mas foi muito também pela parte pessoal e pela facilidade de trabalho que temos com eles, com esse relacionamento. Tem sido excelente. É a data, tem sido excelente. A seca severa e o chão todo estala, chuva cedo tinto e a erva bailava, e a erva bailava, o gado aplaudia, seguindo a fanfarra dos peixes da ria. Nos vales e montes, caleiras de casas, levadas e fontes, e o povo dançava, e o povo dançava, com as mãos em concha, de baldes e jarras, cantando com pompa. Vai abaixo, vai ao sino, vai ao centro e vai trago, engolindo pirulitos, não morremos afogados. Não morremos afogados, não nos gaguejam as pernas. Se chover, que seja tinto, que o vinho vai nos alegra. Aldeias e vilas, cidades, países, de taças erguidas, brindavam felizes, brindavam felizes, sem ódios nem guerras, verrubros narizes, faziam a festa. Já ninguém sabia, tão pouco importava, que a farra infinita no cosmos reinava. Vai abaixo, vai ao cimo, vai ao centro e vai entrar, engolindo pirulitos, não morremos afogados. Não morremos afogados, nem nos levam com a seca. Se chover, que seja tinto, que o vinho vai nos thank you. paciência, bailava etérea, a não existência, a não existência, brotava do nada, em clarividência, no chão rebolava. Isto é chão que não dá uvas, só dá parra e muito alegre. Que se cante pelas chuvas, que a secura é coisa séria. A secura é coisa séria, e já não pedimos tanto. Se isto não chove do tinto, ao menos pingue do branco. E voltamos atrás à questão do aspecto gráfico. Tem aqui um livrinho, eu gosto muito mais de dizer livrinho que dizer booklet, não é? Enfim, é exatamente, uma livrinho, isso mesmo. Um livrinho, portanto, perdoa-me aqui a tradução à Pedro Oliveira, mas depois temos aqui um livrinho que não deixa nada à imaginação. Vocês têm aqui instrumentos com os quais se baseiam, desde logo a indicação do está dito, a ficha técnica e não só, as próprias letras e os seus autores. Há um gosto especial neste primeiro disco de poderem transmitir às pessoas quem vocês são, mesmo antes de vos estarem a ouvir, ou até em complemento, a par de vos estarem a ouvir. Aí tivemos essa felicidade, que é nós temos para nós é um privilégio de trabalhar com a Catarina Sobral, que é uma ilustradora fantástica. Nós temos excelentes ilustradores em Portugal, mais uma vez fazemos-nos valer também das nossas mais-valias, né, neste país, e são sobretudo as pessoas, as gentes. E ela é uma criadora que é reconhecida internacionalmente, mas não é, não, nem é a grande questão. É, o trabalho dela é realmente lindíssimo, não é? E vê-se pelo o disco torna-se um objeto, já não é só um disco para outro, é um objeto que se gosta de ter. E ela, como ilustradora, nós trabalhámos desde já no primeiro EP, no primeiro disco que fizemos, o EP, fizemos um trabalho com ela. Começou por funcionar uma banda que está a arrancar, que já tem poucos meios, e fizemos com ela um acordo de troca artística, em que nós lhe passámos, fizemos, construímos músicas para ela poder também utilizar em audiolivros, para que eles chamam os book trailers, faz uma pequena apresentação do livro num pequeno vídeo, e nós fizemos músicas para a Catarina. Uma dessas músicas circulou para o disco, porque ela na altura tinha ganho um prémio em Bolonha de ilustração, que é tipo o Oscar dos ilustradores, e nós estávamos com alguma pressa para enviar o disco para o estúdio, para a fábrica, e precisávamos de ilustração terminada. E como é que eu ia apressar a Catarina? Eu fiz-lhe uma canção. Fiz-lhe uma canção a pedir, então, a Catarina, peço desculpa se não te apresse, não é? E o tema resultou, aquilo é um rebuçado no final da música. E faz uma ponte muito interessante com o está dito, não é? O está dito para nós é uma afirmação de fecho e de início, não é? Está dito, chegámos para, com um álbum que está fechado e está aqui a marafona para fazer barulho aqui no meio da musicalidade portuguesa, mas também é o nosso início. Nós estamos a agarrar novamente, já começámos a partir para outra, com as ideias do novo disco. Nós fazemos esse trabalho todo prévio de pesquisa, de procura, não é? E depois vamos transformando isso nas nossas canções. Então pensámos nisso. E a música final é, como toda a gente gostou tanto da canção, os músicos, e obrigaram-me a colocar a música no disco, eu fui obrigado a também dar a volta um bocadinho ao texto, não é? E fazer uma história. Porque o disco conta histórias de personagens, conta histórias das memórias, né, da marafona, a tal migrante que veio de Monsanto e que veio para Lisboa, não é? E nessa memória ela fala da artista que se olha em frente ao espelho e que se procura ela própria, procura aquele lado criativo dela, e que às vezes tarda em chegar, que acontece muito com os criativos, não é? Então é esse retrato de alguém que, de uma forma cuidada e delicada, sem forçar, não é? Espera por esse lado, pela veia criativa, e daí nasce essa Catarina, que faz o mesmo que nós queremos para esse fecho de disco, em que nós estamos à procura agora de uma forma delicada, não é? Sem forçar, para que seja tudo natural e orgânico, que venha agora então as novas canções que vão surgindo. Então, nós temos canções no bolso ainda, não gravámos tudo o que tínhamos, pois a escolha foi feita para esse objeto que é o disco, mas à espera dessa nova inspiração. O que é interessante então, como o Pedro estava a dizer, é que na capa do livrinho, do dito booklet, o que é que acontece a Catarina e o IE com o casamento é feliz? que é, ela consegue descrever a banda de uma forma muito direta e muito simples, que é essa capa em que não estão, como está na capa do disco, os músicos por trás, não é? Não estão as pessoas, estão só os instrumentos. E então vemos esses instrumentos clássicos misturados com instrumentos tradicionais e com bombos, não é? E isso é a marafona, é essa raiz tradicional, não é? Que está com os sabores agora mais modernos. Ela faz uma descrição precisamente da banda de uma forma instintiva. E fala muito bem também na parte das letras, para cada letra ela faz um símbolo, não é? E esses símbolos vão resumir muito bem também as canções. Conseguimos quase adivinhar o que é vai, não é? Só vendo as ilustrações. Chove cá dentro uma pátria de saudade. Há tanto tempo, sem ter tempo, sei que é verdade. Mas a tendência, este querer-te do meu lado, imaginando a grafia. Que já estamos aqui a meio da nossa conversa, porque as pessoas já foram ouvindo a vossa música, está na altura de apresentar então, enfim, o quinteto, o conjunto de boas vontades, não é? E há pouco disse que é um conjunto de amigos, não é? Um conjunto de boas vontades que se junta aqui em Marafona. Portanto, estamos a falar, antes de mais, com o Arthur Serra, não é? Que, entre outras coisas, tem que ir despesa também da letra e música, grande parte dos temas, e é a voz, e que é classificada já com uma voz mais grave. Agora então apresente os seus colegas, por favor. Então, depois temos o Daniel Sousa, que é o homem da viola, da guitarra clássica. Temos o Ian Carlos Mendoza, que é o nosso mexicano de serviço, que já está em Portugal já há muitos anos, tem até uma filha também com uma portuguesa, portanto já é meio português, já é muito português, e trouxe um sabor quente também lá da América Latina, não é, à sonoridade portuguesa. Temos o Cláudio Cruz, um contrabaixista, um picaroto, vindo do Pico, também ele um migrante, com a marafona. E por último temos o Gonçalo Almeida. Gonçalo Almeida, que é... O mais coimbrão deles todos, não é? O mais coimbrão deles todos, que nasceu em Coimbra. Ele é filho dos antigos membros da Brigada de Vitor Jara. Isso mesmo. E o pai viajava pelo país. E então ele esteve no Algarve, mas nasceu em Coimbra. Estudou em Viseu também. Conhece bem as beiras, já tem prometida, nós vamos tocar na FNAC, agora me recordo bem o dia, em Viseu, vamos fazer a apresentação do disco, e o Gonçalo já prometeu que há uma feijoada fantástica e temos que ir todos comer. É um bom conhecedor das beiras, portanto. Vou abrir o coração, vou arregaçar-lhe as mangas, vou bater com os pés no chão, pulsar na terra esta chuva. Vou erguer a madrugada, vou soltar-lhe a língua dos dentes, vou meter os diabos a monte, malhar no inferno esta chuva. Já ninguém cala este bombo, este buliço, já ninguém para este rufo, este grito. Está na hora, é agora, mandar tudo aos arames, meter ferro nos infames, ouvi-los, ó tio, ó tio. Ó tio, ó tio, quero ouvir a ti, ó tio. Ó tio, ó tio, quero ouvir a ti, ó tio. Para melhor está bem, para pior já basta assim. Fiquem lá com as molinhas, rebel, bel, bel, pardais, ó ninho. Vou rasgar este capote, vou soltar os cordões, dar o troco, vou meter os pontos nos is, romper o limbo com a chuva, vou levantar o semblante, vou queimar as meias verdades, vou trilhar um caminho novo, bombar nos céus esta chuva. Já ninguém cala este bom, este buliço, já ninguém para este rufo, este grito. Está na hora, é agora, de mandar tudo aos arames, meter ferro nos infames, ouvi-los, ó tio, ó tio. Ó tio, ó tio, quero ouvir, ó tio, ó tio. Ó tio, ó tio, quero ouvir, ó tio, ó tio. Para melhor está bem, para pior já basta assim. Fiquem lá com as molinhas, rebel, bel, bel, pardais, ó ninho. Ó tio, ó tio, quero ouvir, ó tio, ó tio. Ó tio, ó tio, quero ouvir, ó tio, ó tio. Para melhor está bem, para pior já basta assim. Fiquem lá com as molinhas, rebel, bel, bel, pardais, ó ninho. Boa Nova, um mundo de emoções. Trabalhar por gosto, nem vou saber de cansaço. Xadir! Estão apresentados então aqui os cinco amigos. E há pouco, enfim, o tempo não é suficiente para falarmos aqui do vosso currículo. E eu percebi que grande parte de vocês tanto têm outras formações, no caso do Arthur, até da arqueologia, mas que a par com o gosto pela música veio a procurar também, enfim, fundamentar-se para ter. Saber o que está a fazer, sabê-lo fazer, e formou-se nessa função. Aliás, grande parte dos seus colegas também estão ligados a conservatórios e não só. E o que eu quero dizer é isto: a verdade é que a música portuguesa tradicional, e depois com estas misturas, né? Agora falou de um colega seu que vem tocar percussão e que vem do México, também vive muito desta miscigenação, ou seja, todos estes são apores da qual a música portuguesa ganhou grandemente, e é por isso que hoje em dia tem outros públicos, tem gente mais nova a querer ouvir. Cada vez há mais público para este tipo de musicalidade, e faz-nos muito sentido, não é? Há tradições que nos fazem falta quando elas desaparecem, não é? E se pensarmos isso, falámos muito até com o Pedro da gastronomia, não é? Que toda a gente é conhecedora da gastronomia, portanto é mais fácil fazer esta analogia. Nós pensamos, antigamente aquilo que sabia, não é? Sabia diferente disto que agora temos agora industrializado, não é? Os sabores eram bem diferentes. Então vamos sentindo falta destas tradições quando as deixamos de ter, quando os nossos pais partem e deixamos de ter aquilo que era habitual, seja na Páscoa ou no Natal, não é? E nós, os mais novos, vão à procura de as fazer. Eu sou um caso desse. A minha mãe partiu, fazia o folar habitualmente na família, era fazer os folares transmontanos, e eu aprendi a fazer porque lá está, sentia falta do mesmo. E há uma procura cada vez maior destas novas gerações, de procura desta música tradicional portuguesa. Temos um grande movimento aqui em Lisboa, por exemplo, com as gaitas de foles, com as danças tradicionais também. As danças tradicionais ainda vão muito para fora de Portugal, porque em Portugal não foi muito desenvolvida a dança, tirando os reis folclóricos, não é? Mas há esta procura da dança, da música. Há a procura também, como se viu, com a escrita e a língua, como acontece no caso de Miranda, não é? E cada vez temos mais pessoas que fazem essa viagem à procura desse passado. Já dizem os psicólogos que nós conhecemos-nos a nós próprios conhecendo o passado, não é? De onde é que viemos, o que é que nós somos, é? O que é que nos compõe. E eu julgo que sim, que há uma procura cada vez maior. Vê-se isso, por exemplo, uma festa do Avante. Há uns anos atrás houve uma festa do Avante em que a maior parte dos músicos e das bandas que tínhamos no Avante eram grupos de música tradicional portuguesa, ou que partiram da música tradicional portuguesa. Então há um movimento crescente que infelizmente faz sentido. As pessoas acabam, ou os músicos novos acabam por transpor essa música para a atualidade. Mas é um movimento que já vem de há muito tempo, se pensarmos, dentro da Banda do Casaco. Exatamente. A própria Brigada Vitor Jara, que há pouco falámos, não é? Isso, os Galandum, não é? Mas esse Galandum foi mais recente. Uhum. Isso, mas, por exemplo, o Estrovante, no início, também pegavam muito, que era da tradição portuguesa. Falámos do Zeca Afonso, o José Mário Branco tem chulas, o Sérgio Godinho tem chulas, há uma série de músicos, não é? Que pega nessa tradição, sempre foi pegando. Mas o movimento começa-se, ou algum distanciamento permite voltar a essa tradição. E do que vos dei, na altura, tentando procurar perceber o porquê deste distanciamento, não é? E se olharmos para a Galiza, por exemplo, os galegos mantiveram essa tradição. Porque eles têm que se destacar do resto da Espanha como galegos, não é? Então agarram-se a essa cultura e tradição, e pode-se dizer que no Conservatório da Galiza estuda-se gaita de foles, algo que é impensável em português, e pensando que é um instrumento português também, não é? A gaita de foles. Não é só em Miranda, portanto, na toda a zona litoral, até, pelo menos até Palmela, Sul, tocava-se gaita de foles. Que eles chamam gaita galega, ou nós podemos chamar até galaico-portuguesa, porque não se sabe ainda de onde é, qual é a raiz desse instrumento. Mas, portanto, há aqui um voltar a essa tradição, porque após 25 de Abril, o Lopes Graça retrata isso, que na altura de Salazar havia um grande folclorismo, um grande apego à terra, não é, para distanciar, tem a ver com os movimentos românticos, ou seja, nacionalistas, não é, que foram surgindo também no século XIX, e que nós depois apanhamos aqui com essas ditaduras, não é, que realçavam o sangue lusitano, quando os lusitanos eram um pequeno povo e Portugal era feito de vários povos. Então pegou-se muito nessa tradição, nesse regionalismo, no ferro de engomar a carvão, que passava a um elemento decorativo da casa. Após 25 de Abril quisemos rasgar com isso tudo. Era necessário, né? As revoluções levam a isso. Era necessário rasgar com tudo. E então tudo que era esse tradicionalismo foi posto de lado. E quem vinha com as tradições era, como se dizia, e as pessoas que vinham do campo, eram saloios, não é? Que até uma zona ali de Lisboa e que alargou-se o conceito, né? da saloice, não é? Então nós deixámos de ter esse lado e ter esse apego à tradição. Era desprestigiante, não é? Ir à procura da tradição. Portanto, hoje em dia, já temos esse afastamento que nos permite perceber, atualmente desta geração, que não é mau, pode ser uma coisa boa. E depois é a tal... Há pouco falávamos do saber o que queremos pelo que não queremos. E aqui é... precisamos de alguma coisa quando sentimos a falta dela. E nesta globalização, como há pouco também mencionei, a nós falta-nos qualquer coisa, sentimos que há falta de qualquer coisa. Isso aconteceu com a música, por exemplo. Eu em Coimbra dei-me muitas influências, ouvia muito música anglo-saxónica e às tantas aquilo faltava-me qualquer coisa. Não é que tivesse farto do rock, por exemplo, não é que toda a gente acaba por gostar do rock daquela geração, mas não era. Não, faltava mais qualquer coisinha. Então comecei a ouvir música do mundo, por exemplo, as músicas do mundo. Parei na Galiza, que tem músicos fantásticos e projetos muito, muito interessantes. E depois, ainda assim, faltava qualquer coisa. Então virei-me para a música de raiz portuguesa. E foi que eu encontrei este gosto, não é? E senti-me mesmo na minha praia. Mas mesmo assim, queria fazer música portuguesa. E era tão difícil, com aquela linguagem, é tão difícil fazê-la. Porque nós ouvimos tanto nas playlists habituais, não é? Muita coisa que vem de fora. Ao contrário dos produtos espanhóis, que chegamos à Espanha e ouvimos sempre espanhol. Mesmo que seja um funk ou outro tipo de música, é sempre em espanhol. E isto é um movimento que tem vindo a crescer nos últimos anos, se o Pedro concorda comigo, não é? Verdade, todos os espanhóis têm um touro e fazem dele uma marca, não é? Portanto, é isso mesmo. O touro aparece em todo lado, quer dizer, não? E nós não o sabemos fazer. Então agora dou-lhe uma deixa, por exemplo, para a nossa Marafona. Porquê é que pegámos no nome Marafona? Foi uma sugestão de um antigo membro da Marafona, que é o Ricardo Santos, que é gaiteiro. Ele vinha de Castelo Branco ensaiar connosco em Lisboa, deixou o projeto porque de repente surgiu uma oportunidade, que é uma oportunidade fantástica para ele, que é o Albicastrense, a dar aulas de Gaita de Foles e Miranda de Douro, e é onde ele está neste momento, com mais de 100 alunos. Portanto, era difícil continuarmos o projeto, mas ele só está sempre connosco, e que deu a indicação, que ele entre os povos, a indicação da Marafona, que até perto da zona dele. E nós adorámos a ideia, já pela simbologia que ela tem, e depois, porque pensámos logo, bem, a Marafona é menos conhecida do que a Matrioshka russa, a boneca russa. Estou convencido que a maior parte dos nossos ouvintes estão sintonizados com aquilo que é uma Marafona, não é? Mas é preciso ver que hoje em dia também aqui temos essa noção que há muitas pessoas hoje em dia que habitam aqui na zona do hospital, e não só, porque hoje a internet também permite chegar a todo mundo, e que são pessoas que, hoje em dia, holandeses, belgas, portanto, Oliveira vive muito disso. Oliveira e toda esta região. Portanto, vamos dizer que Marafona é uma boneca de trapos. Isso mesmo. Foi isso que nos faltou dizer ao longo desta conversa. Não é feita sobre a cruz de pau, com os trapos, que é feita sem olhos, sem boca, sem ouvidos, e que era colocada debaixo da cama dos noivos, à noite de núpcias, para que fossem férteis. Não é? Exatamente. Que está associado ao culto das maias, em maio, onde a terra está quente, né, a terra aquece, e colocamos a semente para que seja produtiva. Está associada a essa indicação. E para nós é ótimo. Nós queremos que a nossa arte seja produtiva e que a semente germine. Então agarramos da boneca precisamente por isso. E que é habitualmente confundida com as matrafonas, mas os homens vestidos de mulher. Uhum. Porque também há matrafona. Marafona no Alentejo. Pelo menos o termo também circula como matrafona. Exatamente. Mas é para essa boneca. Uhum. Portanto, não era só da beira baixa. A boneca era feita um pouco pelo país afora. Foi Lilés Vés Campo de Arique que apanhei o Salvador embasbacado com o Tejo. Gingavam cardumes de varinas, poetas pelas esquinas, coisa linda o tocar de uma guitarra. Subi como gaivota o mar à proa, soluçando esta Lisboa, deslumbrando na calçada as glórias, as praias prometidas, a história de outras vidas e as janelas, as velhinhas enarmadas. ali na terra do castiço. A sardinha amantizou-se com o sal. Santo António abençoou a embriaguez. O amor é belo nas vielas de Lisboa, na mordura das pautas a estentar. Quando esta gente do triste canto rasga o pranto a marchar para o tapizel. Quando esta gente do triste canto rasga o pranto a marchar para o tapizel. É improvável, impossível, tu puniminha da marcha escolar. Olha meios, de fatos cheios, o povo sai à rua e é feitado para bailar. A improvável, inverossímil, toponinha da marcha popular. Não olha meios, de fatos cheios, o povo sai à rua e é feitado para bailar. Sapatinho bem engraxado, vai ao marquês a marchar para a tradição. De sapatinho bem engraxado, sai um marquês a marchar para a tradição. É improvável, inclusive, o ninho da marcha do mar. Olha meios, de fatos cheios, o povo sai à rua, é feitado para banar. Não queria deixar de falar nos convidados que vêm ter aqui para este disco, nomeadamente a Ana Bacalhau, hoje bem conhecida por via dos de Olinda, e a Mitó, mais conhecida por via da Naifa. É. Portanto, e não só, e depois vem buscar também o Luís Peixoto. O Luís Peixoto. Ora bem, fala-me então destes amigos e como é que é, de repente bater-lhes à porta, assim, no, atenção que no próximo disco de Marafona não queremos prescindir da vossa colaboração. Mas não tiveram hipótese, tiveram que participar. Eles têm gosto também, já eu conhecemos-los e já nos acompanham há alguns anos também, e nós acompanhamos eles também. E quando lançámos o desafio, no caso da Mitó e da Ana Bacalhau, é o único tema que circula do EP. Nós fomos repescá-lo, tínhamos essa vontade. Fomos repescá-lo porque queríamos ter esta retrata. Essa música é improvável, toponímia da marcha popular, onde elas entram, onde elas participam. Retrata o momento em que a Marafona chega à cidade, vinda de Monsanto, e vê aquele espetáculo todo que são as marchas populares de Lisboa. É esse choque, né, que nós tentamos retratar. E com a marcha de Lisboa, que eu precisava também de um pouco de um toque mais feminino, não é? Um toque mais feminino e esse ambiente quase de rua em que várias vozes se levantam para cantar, não é? Da marcha popular. Por isso fomos à procura delas e como tem dois momentos muito distintos, a música tem uma evolução em que entra no ambiente quase, começa quase num fado, não é? Depois passa para o refrão com uma marcha, assumidamente marcha popular, e a fase seguinte, que é aquele fado que se reverte quase numa brasileirada, entre aspas, numa música brasileira, num balanço brasileiro. Porquê? Porque é imaginar a boneca de Monsanto, não é? Que conhecia as feiras de São João e a festa de São João, que nada tem a ver com aquelas marchas de Lisboa que fizeram lembrar aquilo que dava na televisão do Maracanã com o samba, não é, do Carnaval. Então, para essa ginga, a melhor pessoa seria, de facto, Ana Bacalhau. E na entrada, muito ligado ao fado também com a naifa, não é? com um lado um pouco mais negro, mas com uma pimenta diferente, a mitó. Então fez-nos todo o sentido que fosse ela, aceitaram, ótimo, gostaram da canção, o que ajudou logo, não é? E sentiram-se muito bem connosco. O Luís Peixoto é um amigo que nós temos há muito tempo também, que admiramos muito, um multi-instrumentista multifacetado, não é? E com uma musicalidade também muito interessante, que participa em vários projetos, um dos mais conhecidos foi o da Ascarié, mas esteve fora também com o Stream, que era um projeto entre a Irlanda e a Galiza. Toca neste momento também, depois temos os Quadrilha, não é? Com que ele toca também, com o Sebastião Antunes Trio, e agora com o Júlio Pereira. A vantagem de termos 10 anos de emissão é que todos eles já cá passaram. Portanto, é um gosto, de facto, quando repetidamente vamos falando destes nomes. É sinal que eles estão ativos, não é? Exatamente. E eles nem conseguem parar, que é a melhor coisa, não é? É o melhor. Mas eles fazem-se acompanhar muito bem. Então, para nós também foi um mimo ter o Luís Peixoto connosco. E nós queríamos fazer, porque na Gênesis, ou seja, se nós procurarmos uma banda que nos tenha inspirado a fazer o trabalho que nós fazemos, há vários músicos, nós identificamos muito também com o Fausto, por exemplo, não é? Mas a banda que mais nos inspirou neste trabalho foram os Gaiteiros de Lisboa, que infelizmente no nosso país não são assim tão conhecidos, pelo menos como deveriam ser. Julgo que há dois anos o Avis Rara, que é um álbum lindíssimo, portanto, foi aqui destaque. Que faziam um tema, o que é curioso, faziam um tema, que eram os Freiras de Santa Clara, que em Vino Veritas fazia, já no meu tempo, antes de sair o CD deles, não é? Nós fazíamos em Vino Veritas de Coimbra também, que era uma música lá está de recolha do cancioneiro de Coimbra. As freiras de Santa Clara, Santa Clara, Santa Clara, quando vão rezar matinas, quando vão rezar matinas, dizem umas para as outras, para as outras, para as outras, quem nos verá amar meninas, quem nos verá amar meninas. Bacalhau cozido, bacalhau assado, muito bem batido, com dentinho de alho, resina para tirar calos. Ora para nós. Essas freiras de Santa Clara. Mas eles, o grande modo que eles nos deram foi precisamente a ideia de poder brincar com esta música tradicional e fazer mais alguma coisa, procurar caminhos novos, não é? E esse modo foram eles que nos deram. E nós, em jeito de homenagem, temos o tema que é o Traspaz. O Traspaz é feito de quadras que foram recolhidas no trabalho de Leite Vasconcelos. Portanto, a Marafona teve muitas horas passadas no Museu de Etnologia em Lisboa, de etnografia, e criou-se ali quase uma personagem em que entra com o Alto da Feira de Gil Vicente, né, divulgando o texto de Gil Vicente, passa por uma feira de mentiras, não é, e vai brincando um pouco com esses textos, onde depois vamos juntar uma alvorada transmontana, que é habitualmente tocada por Tizé Maria, e nós fizemos essa versão para guitarra e sanfona. Na Marafona está muito presente, quase como elemento invisível, a gaita de folos. E nós procuramos ainda esse arranjo da ligação que tivemos, não é? As gaitas de folos. Temos esse elemento invisível. Então achamos que era uma homenagem também muito interessante a um instrumento tocar esse repertório em guitarra, não é? na viola clássica, e o resultado é o que o Pedro ouviu. Mas o Luís vem-nos trazer esse sabor também mais terra com a sanfona, não é? E muito bem, acho que pelo menos ficamos muito satisfeitos com o resultado. Seria no meu quintal um caminho de açafrão. Semeei no meu quintal um caminho de açafrão. Deixei um frodo capucho com uma candeia na mão. Deixei um frodo capucho com uma candeia na mão. Semeei no meu quintal um rabo de bacalhau. Semeei no meu quintal um rabo de bacalhau. Nasceu uma boca branca tocando num animal. Nasceu uma boca branca tocando num animal. Semeei no meu quintal bacalhau frito às postas. Semeei no meu quintal bacalhau frito às postas. Nasceu uma burra velha com uma corcunda nas costas. Nasceu uma burra velha com uma corcunda nas costas. Suspiros de uma mãe, as saudades do barbigão. Saudades do Madrigão. Lágrima de uma coqueira faz chorar o Lingueirão. Lágrima de uma coqueira faz chorar o Lingueirão. Tenho catavo nas unhas, dores também nas orelhas. Tenho catavo nas unhas, dores também nas orelhas. Já me dói. Nasceu um velho careca com uma ranheta num pau. Nasceu uma samarinha com pelo de carapinha. Nasceu uma bruxa velha com uma verruga pardal. Nasceu uma burra branca a tocar um berimbau. O relógio esse é que não para. E é a inclemência do relógio que nos permite falar mais tempo. Mas, Artur, foi um prazer falar consigo. Pelo menos essa temporada, quando falámos aqui do vosso tão feliz disco. E, naturalmente, vamos estar atentos para saber o que é que andam a fazer por aí. E, claro, fica prometido, a próxima viagem que ele é ao hospital, teremos muito gosto em recebê-lo aqui em casa. Isso mesmo. Estaremos aí. Então, a bater à porta, a bater ao ferrolho. Muito bem, um abraço, obrigado por tudo. Um abraço, igualmente, obrigado.